Paz do Senhor, meus irmãos, irmãs, é com alegria que nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, o compartilhar sobre o livro de Números. Hoje nós vamos ver o capítulo 27. Mas antes de fazer a leitura, eu faço sim a leitura da mensagem que o nosso irmão Everson nos mandou mais um dia e também agradecendo a todos que têm postado mensagens, músicas, como o irmão Isaías e outros irmãos e irmãs, que o Senhor os abençoe a todos. Diz assim a mensagem de hoje: o Senhor me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. A mensagem diz assim: eu vejo mais Deus em alguém que está passando por lutas, com o coração cheio de fé e esperança, e todos pensam, como ele consegue ter tanta força, do que em alguém que pensar ter tudo e acha que não precisa de mais nada, nem de buscar a Deus. Aí nos desejo um bom dia e que o Senhor nos abençoasse. Também a irmã Liene disse um amém, concordando, e nós também dizemos todos amém. Façamos então a leitura do livro de Números. Se o capítulo 26 era extenso, o capítulo 27 é um capítulo pequeno e bastante fácil também para a nossa compreensão e muito importante para a nossa devoção. Achegaram-se então as filhas de Selofiade, Ben Hefer. Zelofiade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, entre as famílias de José. E os nomes de suas filhas eram Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Apresentaram-se, pois, diante de Moisés, perante Eleazar, o sacerdote, à vista dos príncipes e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e suplicaram: nosso pai morreu no deserto. Não fazia parte do grupo que se formou em oposição ao Senhor daqueles que se juntaram a Corá. Entretanto, morreu por seu próprio pecado e sem ter filhos. Sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai do seu clã? Visto que ele não teve filhos, dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. Então Moisés levou o caso delas diante do Senhor. E Iavé respondeu a Moisés: as filhas de Zelofeade falaram corretamente. Dá-lhes-ás, portanto, uma propriedade que será a herança delas no meio dos irmãos de seu pai. Lhe transmitirás a herança do pai. Determinarás, então, aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filho do sexo masculino, transmitireis sua herança à sua filha. Se não tiver filha, dareis sua herança a seus irmãos. Se não tiver irmãos, dareis sua herança aos irmãos de seu pai. Se seu pai não tiver irmãos, dareis sua herança àquele do seu clã que é seu parente mais próximo. Esse, portanto, tomará posse. Isso será para os filhos de Israel um decreto de direito, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Maravilhoso esse texto, irmãos. Eu já vou comentá-lo, mas você perceba já naquele momento a resposta do próprio Yahvé. O Senhor é que estabeleceu essa norma, essa normativa, essa lei judicial de direito. E já inclui aqui, então, se não, o normal era que ficasse a herança para o filho homem. Até redundante, mas temos que falar porque às vezes usamos no geral. E já inclui aqui, como nós vamos passar rapidamente comentando, então as filhas. E depois tem toda uma sequência. Se não tivesse nem filho, nem filha, aí toda uma sequência que se estabelece da lei do direito, da lei que nós chamamos da lei judicial, tá bom? Então, aí, se não tiver filha, vai dar herança para os irmãos desse que faleceu, né? Se não tiver irmãos, vai dar a herança aos irmãos do pai, e assim por diante, como nós vimos. E no versículo 11, se não tiver nenhum desses mencionado, então ao parente mais próximo. Isso vai ser muito importante na sua compreensão também lá do livro de Rute, mas isso fica para uma outra ocasião. Versículo 12. Então Yahvé falou a Moisés: sobe a esse monte da serra Abarim e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-o contemplado, será reunido aos teus, como Arão, teu irmão. Pois quando toda a comunidade de Israel se rebelou nas águas do deserto de Zin, fostes os dois desobedientes à minha ordem para honrar a minha santidade perante o povo. Esse fato ocorreu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zin. Moisés declarou ao Senhor que Yahvé, Deus dos espíritos e doador da vida e a toda criatura, estabeleça um outro homem como líder sobre toda essa congregação, a fim de comandá-los nas batalhas, para que teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Então replicou Yahvé a Moisés: toma Josué, Bin-Num, filho de Num, homem capacitado pelo Espírito que nele está. Tu imporás tuas mãos sobre ele. Logo depois, traze-o para diante de Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade israelita, e dá-lhe à vista de todos as tuas ordens, e transmite-lhe uma parte do esplendor do teu carisma, a fim de que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes, conforme a tradição de consultar o Urim diante de Yahvé, sob a liderança de Josué, os israelitas entrarão e sairão das batalhas que tiverem de enfrentar. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara, tomou a Josué e o trouxe para diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a comunidade, impôs-lhe as mãos e transmitiu-lhe suas ordens, tudo de acordo com o que Yahvé comunicara por intermédio de Moisés. Muito bem, irmãos, Irmãs, antes de uma breve palavra pastoral, eu leio para você uma nota de rodapé, dando crédito, nota de rodapé da Bíblia King James atualizada. Tá bem? Diz assim a nota: do mesmo modo como Moisés e Arão precisavam determinar o sucessor certo de Arão antes da morte do mesmo, no capítulo 20, versículo 22 a 29, então foi escolhido Eleazar, seu filho. Também era necessário estabelecer, irmãos e irmãs, um líder ideal para o povo de Israel, como um todo, que assumisse as funções de Moisés. Nesse caso, não era somente para o sacerdócio, ou para o sacerdócio, melhor colocando, especificamente, mas para a condução do povo de Israel, principalmente nesse momento de entrada na terra prometida, que o parêntese é meu. Como Josué, voltando à nota, como Josué e Caleb foram os únicos líderes de clãs que mantiveram inabalável sua fé no Senhor e por isso se tornaram heróis na hora mais tenebrosa da apostasia israelita, que você verifica nos capítulos 13 e 14, já vimos, era esperado que Yahvé selecionasse um deles. Já estava sendo desenhado isso pelo testemunho de suas vidas e a forma como eles andavam com Deus, andaram com Deus, acompanharam Moisés e Arão. E foram realmente uma bênção. Então, já se imaginava isso. Você pode conferir também no livro de Êxodo, no capítulo 17, de 9 a 14, no capítulo 24, versículo 13, no capítulo 32, versículo 17, no capítulo 33. Versículo 11. Bem, irmãos e irmãs, sabendo que a substituição de um líder forte como Moisés e carismático como Moisés não seria uma simples missão, o Senhor providenciou uma transição mais suave e um clima de respeito, de consideração e de cooperação entre o líder que deixava as funções e a nova liderança. Você percebe isso no versículo 20. Como eu disse a vocês, ao longo dos anos no deserto, essa transição foi sendo feita bem lentamente, gradualmente. Moisés sempre convidando Josué para estar perto dele e a comunidade de Israel verificando então a postura de Josué, também de Caleb no episódio em que eles foram verificar a terra prometida, ou seja, isso foi sendo transmitido até o momento em que nós chegamos nesse capítulo e Josué será de fato separado, ungido para conduzir o povo de Israel. Muito bem, queridos, queridas, amigos, amigas, trago como proposição para essa breve palavra pastoral, mas num capítulo importantíssimo, como todos da Bíblia, capítulo 27, a seguinte proposição: Josué tinha o Espírito do Senhor. Guarde isso. Josué tinha o Espírito do Senhor. Esse foi o critério, irmãos, irmãs. Esse é o critério. Esse deve ser o critério. E não outro. Mas voltando ao início do capítulo, então, fazendo um breve resumo para você e uma conclusão. As filhas de Zelofeade, da casa de José, pleitearam diante de Moisés o direito de serem herdeiras das terras que normalmente ficavam como recompensa caso alguém tivesse filhos ou descendentes do sexo masculino. Isso estava estabelecido pela tradição. Isso estava claro já. Ou seja, o pai morreu, o filho mais velho normalmente assumia então a posse da terra, a gestão da família como um todo e também a responsabilidade de manter a família nos caminhos do Senhor. Estava claro que isso era feito, deveria ser feito pelo filho, no caso, o homem. Mas nesse caso, não há um filho, só filhas. O que há são filhas, e só aqui não é no diminutivo, só para explicar para você, somente para explicar a você. Bem, Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Olha que belíssimo esse texto, irmãos e particularmente irmãs, mas todos nós, todos e todas. Não foi uma decisão de Moisés. Assim como a lei também não foi estabelecida por vontade de Moisés, e sim por vontade do Senhor. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E a resposta do Altíssimo é linda. Além de revelar a abertura dele, do Todo-Poderoso, e a óbvia, então, inclusão das mulheres no seu plano redentor, libertador, salvífico. A abertura e o propósito maravilhoso de Deus, a inclusão das mulheres nesse projeto de salvação, de libertação, de redenção, de herança da sua vida abundante e da sua vida eterna. E o mais bonito desse texto é que isso acontece em um momento de rigoroso patriarcalismo. Nós estamos falando de 5.000 anos atrás, irmãos e irmãs, mais de 5.000 anos atrás. Então, há mais de 5.000 anos atrás, o Senhor já responde com essa postura maravilhosa de abertura e inclusão das irmãs, das mulheres, das filhas aqui. No caso, o Senhor garantiu, o Senhor, não Moisés, o Senhor garantiu às filhas de Zelofeade o direito à herança. E isso já nos deixa uma lição maravilhosa, embora eu vá passar de novo na conclusão, o Senhor garante a cada irmã que andar com ele, cada filha dele. Assim como as filhas de Zelofeade, o Senhor garante o direito, né, à herança da vida prometida, da vida abençoada, da vida eterna, de tudo aquilo que ele tem para cada um dos seus discípulos e discípulas. O texto também narra os momentos que antecedem a morte de Moisés. Então, encerrando um primeiro bloco, O texto desse capítulo narra o momento que antecede a morte de Moisés. Arão já havia sido recolhido por Deus e agora era a vez de Moisés. Quando Deus o chama para o Monte Abarim, de lá Moisés pôde visualizar a terra prometida. Ele pôde enxergar, ele pôde visualizar aquilo que Deus tinha preparado para Israel, aquilo que Deus preparou para Israel, e que ele foi um instrumento tão importante, tão fundamental, desde a libertação do Egito, toda a condução do povo de Israel, atravessando o mar, depois os 40 anos de deserto. Moisés, figura preponderante, importantíssima na história de Israel e da revelação depois do Senhor Jesus. Uma grande tipologia no avanço da revelação de Deus que vai se dar em Jesus Cristo plenamente. Então, de lá, Moisés pôde visualizar a terra prometida, embora não tenha podido entrar na mesma. Porque num determinado momento que Deus falou para ele tocar na rocha, ele já estava cansado da murmuração do povo e bateu na rocha de uma maneira que não deveria ter feito, e isso trouxe essa consequência. Além, é claro, irmãos e irmãs, de entendermos uma questão também de contexto. Moisés já está com 120 anos, é necessário se levantar uma nova liderança. Mas você me diz, pastor, mesmo tendo esse contexto, ele pôde. Haveria a possibilidade de Moisés entrar e ficar ali desfrutando das primeiras conquistas por 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 10? Claro que sim. O Senhor é soberano. E por causa dessa atitude, então, ele não pôde fazê-lo. Isso vai nos dar um ensinamento importante. Moisés se dirigiu ao Senhor, pedindo que fosse substituído por alguém. Moisés tinha claro, e hoje nós precisamos ter mais claro do que nunca a necessidade, a importância de termos líderes que tenham o Espírito do Senhor. Primeiro, há uma ausência incrível, um vazio, um vácuo. Uma ausência de liderança na sociedade em geral. Isso é um problema grande. Segundo, quando há uma liderança, nem sempre essa liderança, ou quase nunca essa liderança, ela tem o Espírito do Senhor. E eu incluo isso dentro da igreja. Há poucos líderes, e alguns dos líderes são líderes denominacionais, que aprenderam a prática da denominação, são burocratas da religião, mas que não têm o Espírito do Senhor e que não vão então conduzir o povo exatamente no caminho do Senhor. Isso é um problema seríssimo. Então Moisés, sabendo disso, se dirige ao Senhor pedindo que fosse substituído por alguém que pudesse conduzir o povo de Israel. Aliás, é o que nós temos que pedir mesmo, mais do que nunca. E Moisés pede de modo que não o povo de Israel não ficasse como ovelhas que não têm pastor. Isso já nos remete de novo para a figura de Jesus Cristo, para o salmista, Senhor é meu pastor, e depois para Jesus, que é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Muito bem. O Senhor escolheu Josué, dizendo que nele estava o Espírito. Aqui, queridos, ele tinha o espírito de Yahvé. O seu coração era um coração voltado para Deus. Falando numa linguagem bastante acessível, mas simples para você. O coração dele, a vida dele era voltada para o Senhor. Estava comprometido com isso completamente. Então o Senhor escolheu a Josué, dizendo que nele estava o seu espírito. A ordem foi para que o sucessor fosse abençoado com a imposição de mãos de Moisés, apresentado perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Isso era importante. Apresentar, impor as mãos, apresentar perante o sacerdote e apresentar para toda a comunidade de Israel, para que todos soubessem a escolha do Senhor. Sobre Josué, agora, repousava a autoridade que Moisés teve durante toda a sua liderança com o povo de Israel, e toda a congregação dos filhos de Israel agora devem obedecer a Josué, deviam obedecer a Josué. Meus irmãos e irmãs, aprendemos três lições fundamentais nesse capítulo, dentro daquela nossa proposição que precisamos ter o Espírito do Senhor, e Josué tinha o Espírito do Senhor. Somente três lições, três destaques, entre outras coisas que podem ser ditas, mas eu destaco três para a nossa devocional hoje. Em primeiro lugar, que a herança do Senhor, ou seja, um novo coração, essa é a maior herança que nós temos do Senhor, é o novo coração, para uma vida abundante, para uma vida eterna, está disponível para homens e mulheres, não havendo da parte do Senhor qualquer tipo de acepção. Isso é maravilhoso, eu repito isso. Isso é maravilhoso porque nós estamos falando de muitos milênios atrás. E o Senhor já mostra, então, no seu plano de salvação, libertação, revelação, né? Tudo aquilo que ele tem para a humanidade, a inclusão das irmãs. É um plano de Deus abundante, vida eterna, podemos resumir assim, para homens e para mulheres. E nesse sentido, Israel foi vanguardista naquele momento. Em muitas situações, Israel foi vanguarda no seu período. Até do povo, dos pobres que iam chegando, ou de outros povos no deserto, leia as tribos de Yahvé e você vai entender isso. É um livro grande, vai precisar gastar um tempo. Pão, né? Um bom tempo, não tem pão, um bom tempo, mas você vai ver como há muitos aspectos de vanguarda, muitos aspectos em que Israel era muito mais avançado, mais significativo, até do ponto de vista legal, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista da sua fé, do ponto de vista da sua conduta, do seu modo de viver, do seu modo de agir em relação a outros povos do período. Todos os aspectos eram de vanguarda, pastor? Não, nem todos os aspectos eram de vanguarda, e eu já disse isso para você, e você já viu na Bíblia, em muitas situações. Deus até estabeleceu um projeto maravilhoso, mas o povo nem sempre andou conforme a sua vontade, Pelo contrário, em alguns casos, como nós vimos na nota de rodapé, o povo de Israel caía em verdadeira apostasia e outros erros tantos. Então, não foi sempre uma postura vanguardista. Até eu penso que da parte do Senhor, eu creio que da parte do Senhor, sim, porque isso faz parte da sua revelação à humanidade. Mas no que diz respeito à obediência do povo de Israel, aí já não. Assim como a obediência da igreja, e eu estou falando de mim mesmo e de você, a vontade de Deus é maravilhosa, mas nem sempre nós cumprimos toda a vontade. Mas deixo como primeiro destaque, então, essa inclusão. Há mais de 5 mil anos atrás se estabeleceu uma lei, faz parte do que chama-se lei judicial, e essa lei inclui homens, mulheres, depois parentes mais próximos, até se estabelecer que alguém fique com a herança. Ótimo. Em segundo lugar, no caso de Moisés visualizar a terra e não entrar na terra prometida, o texto nos chama ou nos alerta para a necessidade de mantermos a santidade em todo o tempo. Esse grupo de WhatsApp foi aberto agora, depois de 3 anos, com um novo nome: Movimento de Santidade Bíblica. Nós somos chamados a manter a santidade em todo o tempo, até o final da vida. Não adianta começar em santidade e no meio deixar, abandonar a santidade, ou então caminhar até o meio da sua história em santidade e no final abandonar. Não, nós temos que manter a santidade em todo o tempo, a fim de que não só visualizemos o que Deus tem para nós neste momento da nossa história aqui, da nossa peregrinação aqui na história, nesse momento antes do reinado eterno de Jesus, não só visualizemos isso, mas que nós provemos, que nós entremos na posse dessa vida prometida, abundante e eterna. Sim, nós vamos experimentar, não só vamos visualizar, mas vamos experimentar eternamente. Mas para que experimentemos já e não sejamos, de alguma maneira, punidos por Deus, deixando de receber algo que Ele tem para nós hoje, é fundamental, é imperativo que não só mantenhamos a santidade durante um pequeno tempo, mas mantenhamos a santidade em todo o tempo, a fim de que não só visualizemos o que Deus tem de abundância para nós, de vida plena para nós, mas possamos desfrutar dessa vida plena que o Evangelho anuncia, que toda a Bíblia anuncia, toda a bênção que está descrita na Bíblia. É óbvio, irmão, irmã, que Moisés, o homem mais manso da terra, libertador de Israel, é óbvio, ele é um tipo de Cristo, um exemplo, tá bem? Tipologia é mais do que, muito mais do que exemplo, mas só para aqueles que estão iniciando agora, ele já é um exemplo no passado, muito antes de Jesus chegar, daquilo que Jesus faria, ou seja, na medida em que ele é o libertador de Israel, da terra do cativeiro, da idolatria, do cativeiro, da opressão que eles viviam. Então, na medida que ele é o libertador e o condutor do povo de Israel, ele já representa, exemplifica, prenuncia aquilo que Jesus veio fazer de modo absoluto quando se revelou há 2000 anos atrás. Então, Moisés é um tipo de Cristo. Agora você pode se aproximar já desse um pouco mais desse conceito. É uma tipologia, é um estudo de figuras que representam no passado a obra da vida, melhor, a vida e a obra de Jesus Cristo ou de uma outra personagem em outra situação. Mas aqui falando de Jesus, então é óbvio que Moisés é uma tipologia de Cristo. E ele foi honrado com a bênção da eternidade em Deus. Mas o texto quer nos alertar, ainda assim, contra vacilos que trazem consequências. Por causa de um vacilo de Moisés, um vacilo de Moisés na condução do povo de Israel, o Senhor o honrou em todo o tempo, vai honrá-lo eternamente. O honrou no Monte da Transfiguração. Talvez ele venha a ser uma das duas testemunhas para o povo de Israel, no momento da manifestação do anticristo, aventa-se essa possibilidade, ele e Elias, novamente, mas isso são questões para outro momento. Ou seja, ele foi honrado e está sendo honrado hoje, novamente, por nós, que estamos aqui nessa devocional, e vai ser honrado eternamente por Deus. Ainda assim, o Senhor quer nos alertar contra vacilos que trazem consequências, contra pecados que trazem consequências, contra atitudes às vezes destemperadas, mais raivosas, mais inconsequentes, né? Algumas ações de nervosismo, algumas coisas assim que podem trazer, que certamente trarão consequências. Ou de uma maneira mais direta para a pessoa, ou além dela para a família, ou além disso tudo, para a comunhão dessa pessoa com Deus e consequência para o seu ministério perante a sociedade. Muito bem. Com isso vencemos o segundo aspecto, quero de Moisés. O Senhor quer nos alertar contra pecados, sejam eles em que época acontecerem na nossa vida, e nos alerta para a gente manter a santidade e não cair no pecado, porque o pecado traz consequências. Então, falamos das filhas de Zelofeade, falamos agora de Moisés, e em terceiro lugar, Josué, e último, Josué foi escolhido como sucessor de Moisés, para não permitir que Israel ficasse como ovelha sem pastor. Irmãos e irmãs, como discípulos de Jesus, nós aprendemos que o critério para a escolha foi o fato de Josué ter o Espírito do Senhor. Além de ser um grande líder, ter o espírito de liderança, ele tinha o Espírito do Senhor. E porque ele tinha o Espírito do Senhor, ele foi abençoado, foi escolhido por Deus, para conduzir o povo de Israel. Sucedendo Moisés, ele foi abençoado com a imposição de mãos, ele recebeu a transferência da unção que havia sobre Moisés para conduzir o povo de Israel, e aquilo que estava com Moisés agora passa para Moisés, que para que estava com Moisés passa para Josué, que vai conduzir o povo de Israel, e a partir desse instante todo o povo deveria obedecê-lo. Perceba, irmão e irmã, que a eleição de Deus aqui, a escolha, mudar até o termo para evitar algum problema de compreensão. A escolha de Deus, a separação que Deus faz para o exercício desse ministério de conduzir todo o povo de Israel, não era simplesmente uma questão de ocupar um cargo ou uma autoridade concedida, onde os líderes de Israel escolheram, não. A escolha de Deus repousa num processo de ele tem o meu coração, ele tem o meu espírito. Além de ser um líder, ele tem o meu espírito. E eu quero te afirmar que mesmo que ele não fosse alguém de ótima liderança, era sim. Foi sim, a história mostra isso. Mas mesmo que não tivesse o fato de ter o Espírito do Senhor, faria com que Deus o escolhesse e depois, no caminho, o capacitasse. O próprio Moisés, quando foi chamado, disse que era gago, que não tinha condição de ir lá falar com o faraó sobre esse processo todo e ficou colocando empecilhos. Então, Deus capacita. Agora, ele quer um coração rendido a ele. E é assim que nós abrimos essa palavra pastoral, e aqui concluo, dentro dessa proposição, que a escolha de Deus é uma escolha baseada em alguém que tem o seu coração, onde ele pode fazer repousar o seu poder e a sua autoridade. Deus vai derramar o poder e a autoridade dele sobre essa pessoa e através dessa pessoa para todo o povo, porque essa pessoa passa a representá-lo perante o povo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e das irmãs. E agora eu vou falar particularmente da igreja, concluindo. O Senhor tem uma bênção para homens e mulheres. Moisés foi, é e será honrado eternamente, mas nos alerta para o fato de não vacilarmos, mantermos a vigilância. Procurarmos não vacilar em nenhum momento da nossa trajetória. E agora para a igreja. Irmãos, irmãs, não podemos deixar que a estrutura da nossa igreja vá transformando as nossas escolhas, desde os mais novos. Eu acompanhei isso com adolescentes, desde os mais novos, até os jovens, os homens, mulheres, também dentro da igreja local para variados ministérios. Entenda bem, a escolha não pode ser só por simpatia, não pode ser só por uma normativa, institucional. Não pode ser por isso. Nós temos que voltar. Se nós queremos voltar a ser uma igreja de grande avivamento, onde nós temos um exemplo aqui com Moisés, com Josué, homens vivificados por Deus, o maior exemplo é Jesus. Temos o exemplo da igreja primitiva, homens e mulheres que foram usados nesses 2000 anos. Preste atenção, se nós queremos fazer diferença, ser sal da terra e luz do mundo, nós precisamos de gente em posição de autoridade, de posição de poder, que tem o Espírito Santo, que tem o Espírito de Yahvé, que tem o Espírito do Senhor. Não deixe, se posicione. Se posicione, converse, dialogue, para que as escolhas sejam feitas segundo a vontade do Senhor. Senão, nós vamos continuar crescendo muito em número, dessa vez, aqui no Brasil, pela primeira vez. Essa foi a primeira eleição presidencial onde o país ficou de boca aberta, literalmente. Porque eles perceberam que um segmento chamado evangélico, que deve estar beirando aí os 40%, era 33%, então deve estar beirando isso, um pouco mais, um pouco menos, estava sendo decisivo para os rumos da nação. E aqui eu não estou defendendo A nem B. Só estou constatando um fato. Só que não basta que nós tenhamos o percentual de 30, depois 40, 50, 60, 70, 80, 90, não, ainda que fosse 100%, como no caso de Israel, né, todos eram circuncidados, todos eram considerados do povo. Os meninos circuncidados, as meninas, né, incluídas no processo todo, você já conhece parte da história. Não adianta. É preciso mais do que números. É preciso ter o Espírito do Senhor. E aqui eu encerro essa devocional. Se não há o Espírito do Senhor, a bênção do Senhor também não vai repousar sobre nós. Se não há o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o poder e a autoridade do Senhor não vai repousar sobre cada um de nós, cada família, cada igreja local, cada denominação e a sociedade como um todo. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos dar lugar, você que está ouvindo essa palavra, dê lugar e peça, Senhor, vem com teu Espírito sobre mim, porque seja qual for o ministério que o Senhor tem para mim, você muitas vezes ainda não sabe, ou muitos já sabem, você diga, Senhor, eu quero exercer, se você não sabe, peça, Senhor, me revela, e se você já sabe, diga, Senhor, eu quero ser usado por ti, ser ousado em ti, mas para isso me dá o teu espírito, de tal maneira que não seja só uma escolha estrutural, que não seja só uma escolha denominacional ou escolha da igreja local, mas que seja a escolha do Senhor, porque o Senhor me deu o teu espírito e eu sou, então, um servo nas tuas mãos, faz de mim um instrumento para o teu louvor e para a tua adoração. Amém. Que Deus nos abençoe. Recebamos a bênção e depois nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o livro de Números. Medite nesse texto que compartilhamos e busque o Espírito de Yahvé, o Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a unção do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus que se espalha sobre a terra e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.